Em primeira audição, percepção, uma nova melodia que eu fiz, espero que vocês gostem. Para o mundo me destaco com orgulho aqui, século 21. Viajantes do futuro, vou fazendo minha parte, procriando, faço arte. Turismo nordestino, competência de verdade. Diferente, descendente do estilo, clima quente, consciente, extremamente. Domino completamente o conteúdo, essência, FDC, experiência. Nunca caí em decadência, progredi aqui é o tema. Inovação, evolução, sem cair em contradição. Ser bizarro de outro mundo, causando superstição. Preciso ser direto e breve na disputa, quem se atreve. Rima com carinho do rap, Deus ajuda quem merece. Quem faz jus, ele é a luz. FTC é quem conduz. Verso livre é quem produz. E só quem julga é Jesus. Quem tem o tom, logo imagina. É os cara que contamina. Cultura nordestina é ciência que contagia. Chegou em primeiro lugar, que passou tempo calado. Pensou que eu tinha parado. Eu sou a pedra do sapato. Chegou em inusitado, que passou tempo calado. Pensou que eu tinha parado. Eu sou a pedra do sapato. Chegou em inusitado, que passou tempo calado. Pensou que eu tinha parado. Eu sou a pedra do sapato. Chegou em inusitado, que passou tempo calado. Pensou que eu tinha parado. Eu sou a pedra do sapato. Uma nova melodia que eu fiz, espero que vocês gostem. Força de vontade, desistir nem pensar. FDC, o verso é livre, falarei do que quiser. Falo do ódio, do amor, também do redentor. Se quer paz, te prepara para a guerra. Guerrilha urbana, assim é que é assim. A casa caiu, mas a base ficou. E o pensamento negativo não abalou. E eu voltei, original, racional. Metamorfose se transformou, guerreiro celestial, e aí? Vem, matou palmas para mim. Idolatria negativa como na TV. Brasil, praia, bunda, carnaval. Chega a ser colonial, hereditário. Rico que cresce, o pobre padece, vice-versa, tanto faz. Revolta de humilde rapaz que te enquadra na marra. Atira, aborrece, causa estresse. Eu sou assim, eu voltei. Uá. Chegou em primeiro lugar, passou tempo calado. Pensou que eu tinha parado, eu sou a pedra do sapato. Chegou em inusitado, passou tempo calado.